oh, oh yeah. Jamais a morte será vencida, nem mesmo pela própria morte. Tal como nós nos fazemos, também nós fazemos a vida. Ninguém é mais forte que a morte, nem mesmo a nossa vida. Todos pensamos que somos fortes, mas por vezes mais pouco somos. Nem eu pensado, se fosse o ex. Desde o período de férias que a morte nos quis dar, temos que usá-lo ao máximo, pois podemos um dia acabar. Temos que lutar, lutar. Temos que ser muito espertos para nunca acabar, para sempre viver, viver. Tenho pensado ser muito bem. Yeah. Jamais a morte será vencida. Somos nós que fazemos a vida, mas também fazemos algo. Também nós fazemos. Sabem o quê? Sabem o quê? A morte!